Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Vamos lá, começa o programa. Não apetece, hein? Oh, e é para hoje ou o quê? Não, é para amanhã. É para amanhã, amigo. Podias fazer hoje. Não. Porque amanhã sabe que vai gastar. É assim, não, mas é. Peraí. É para amanhã, mas eu estou a fazer hoje, percebeste? Pois. É para amanhã, mas eu estou a fazer hoje. Que hoje. Portanto, hoje para os ouvintes que não sabem, porque pronto, não podem ver, aqui já está de noite. Quer dizer, aqui não, por causa da luz artificial. Mas lá fora já é de noite. Porque hoje é sexta-feira à noite. Hoje é Friday night! Eu não está a virar viol. É para amanhã, bem podia fazer hoje. Porque amanhã nem sabes se vai castrar. Mas tu bem sabes como a vida foge. Mesmo que queimas que está para durar. Foi mais um dia, tu nada fizeste. Um dia a mais, a minha nem mas tu me já perdeste. E tu não sabes se tem tudo igual. Vamos lá, fala o que interessa. Eu? Quem é o que interessa? O que interessa é o homem que joga com a Vanessa. Ah, que interessa. Que giro. É bem. Faz lá o teu resumo da semana para ficar só contente. O resumo da semana, pá. Esta foi uma semana daquelas, pá, com muitas emoções. Era. Começou com a morte de uma pessoa muito querida. Vou chamar num familiar em direto. Pronto. E depois em off porque. Depois foi uma semana muito calma. Outra vez. Uma semana muito calma, pronto, a exceção de hoje, com alguns imprevistos, de facto, aliás, de hoje não, pois, de hoje, que já é hoje. Hoje, ontem. Pronto, que não houve rádio à tarde, não houve start a best, quer dizer, a ver até havia, só que a emissão perdeu-se toda. Enfim, problemas informáticos que me ultrapassaram. Mas pronto, olha, foi para a hora de entrevista com a Susana Félix. E pronto, e foi uma semana, tirando o dia de hoje, que foi assim mais agitado. E tirando o domingo, foi assim um dia mais triste, foi um... Aliás, um dia triste, sei, foi um dia muito, muito feliz, foi a aproximação de um familiar que, enfim, que está totalmente diferente comigo, ainda bem. E é, de facto, muito importante para mim essa diferença, é muito positivo para mim. E pronto, ou seja, digamos que foi uma semana, genericamente, uma semana positiva, entre positivo e negativo, de 0 a 100, vá... 90-10. Uma semana muito positiva, por acaso. 90-10? Sim, ah, 90 positivas. Queres que fique assim mais uns 90 e tais? Tenho uma novidade para te dar. Vais casar comigo? Oh. Melhor do que isso. No dia 30 de julho... Tum. Sim. Vai haver o jantar de antigos alunos da nossa escola secundária. Uau! Ah, pois é! Não sabias, pois não? Não. Ficaste a saber. E em princípio... Falta a confirmação do diretor, será mesmo na cantina, na nova cantina da escola. Uau! Ah, jantar de tios alunos dia 30 de julho, não sei a que horas, acho que às 8h30. Sim, senhor. Sabes agora porque é que eu cheguei mais tarde para te buscar? Estava a divulgar esse evento junto com outras pessoas, já sabia desde terça-feira ou quarta. Mas outras pessoas estavam a perguntar como era e se andava num livro das caras e andou. Eu depois pergunto como é que é. Quer dizer, pergunto como é que é, mas só respondes em off, não é? É, mas a gente não sabe se há algum ex-aluno. Então, se puderes ir, vais. Se não puderes, não vais. Oh. Claro. Depois ainda vão confirmar o... Sabes o que é que eu não vou? Mais provavelmente. Porque nesse dia o encontro do... você aí, fica calado. Calhou no mesmo dia, sabe, caras. Se for no dia 31, já vou. Ah, pronto. Vai ser giro. Revelar algumas pessoas, vai ser curioso enfrentar outras. Talvez pessoas que nunca viste, por exemplo. Uhum. É, vai ser... Isto, calma, se acontecer, já porque o organizador disso foi da minha turma, por acaso, há alguns anos, que é na preparatória, que é na secundária. E ele, eu já lhe vou dizer que, opa, se tivesse a mesma sorte que eu organizar reencontros, 3 dizem que vão e vão 2, os outros 30 não aparecem. É tudo muito, muito ocupado agora. Tudo muito fino. Pois não sei. Eu cá da minha parte, se disser que vou, é porque vou mesmo. Se disser que não vou, pode ser que vá. Ai, ai. Eu gosto de conviver com pessoas, eu gosto de conviver. É bom. Não, bocado antes de entrarmos. Não, bocado antes de entrarmos em missão, estava a dizer que as pessoas que fazem mal às pessoas e não sei o quê, que o melhor é afastar das pessoas. Agora acabou de dizer que gosto de conviver com as pessoas. Ele é bêbado ou não é? É. Raimundo, porra. Raimundo! Lembra-se de Raimundo? Já me lembro. Sim, continua. Mas queria dizer. Não, é assim. Eu gosto. É assim. Como é que explicar? As pessoas fazem mal. Pá, mas deve ser por um ser humano. Gosto delas. Gosto de estar com as pessoas. Gosto de. E assim, as pessoas. As pessoas até mim, genericamente, sempre me fizeram mais mal do que bem. Genericamente. Mas a verdade é que eu não consigo. Não vos dar uma segunda ou uma terceira oportunidade. Tenho sempre esperança que mudem e por isso não vale a pena dizer já de antemão. Até porque se eu for a pensar de antemão, esta pessoa vai-me fazer mal ou aquela vai-me fazer mal, eu estou a ser igual a elas. Não é? Nem sequer as oportunidades de mostrarem quem é que são. E algumas que se protegem, algumas que. Ah, vai toda a gente fazer mal, então não quero confiar em ninguém. E eu prefiro cair 3 vezes e arriscar 3 vezes. Do que só arriscar uma, cair uma, mas fica na eterna dúvida o que é que teria sido as outras duas. Pronto. E dei dizer isso. Pronto. E agora vamos dormir com esta balada musical. Sabes que isso é uma música minha que tu nunca ouviste e que já tem para aí 4 ou 5 anos ou mais. Ao ver? Não, até vai 4 anos, 2006, 2007. Ah, esta resposta está muito do que está dada. Queres saber? Fala nada para a primeira música. Não tocaste no Storytel? Não, eu não toquei as minhas. Se tu estivesse atento, aí tu me tivesse lá aqui, estava lá. Ah, mesmo. Mas o teu irmão, se tivesse dito direito, eu no início disse que não ia trazer as músicas todas, que era para não chatear da cabeça. Ficaram algumas fora. Uma delas até é inédita. Pois. Ah, pois é. Pois é. Fala ainda, estou com a minha música. É que vais lá para o Festival da Eurovisão 2005, não é? Não, é 2011. Agora, sabes que sabes que... Ah, é verdade, peraí. Sabes com quem é que eu conversei esta semana? Com o Rui Bandeira. Os ouvintes aqui do cabo vão perceber o que é que ele falou no Festival da Eurovisão. Falaste com o Rui Bandeira? Falei. Dá-me a tua nana, that's mine. Vai ser o próximo entrevistado, vai ser o entrevistado da próxima semana. É verdade. A Susana Félix foi hoje? Foi. Ontem. Pois, sim, ontem. Hoje. Ontem. Bem, a música que eu escolhi ontem, que vai tocar hoje, quer dizer que no fundo é amanhã. Engraçado, eu escolhi ontem, vai tocar hoje, mas só vão ouvir amanhã. Engraçado. Porquê que só? Ah, não é que bem visto. Só por causa disso vou tocar para as parabéns. Assim parecido. Bem. Vamos lá, toca, canta. Primeira música. Fado. Chorar a tristeza vem. Pronto, é a música que venceu. Ah, engraçado, eu não tinha pensado nisso. Eu não avisava. Engraçado. Olha, pois, fácil, estou na Eurovisão porque essa música teve na Eurovisão em 91. Foi em 91, não foi? Não, foi em 91. Eu tinha sido em 92, mas não. Em 92 foi a Gina. Um amor de água fresca. Em 90 foi a Nuxa com Sempre Alguém. Em 89 foram os Da Vinci com Conquistador. Em 88 foi a Dora com uma música qualquer que eu não me recordo. Em 87 foi o Barco à Vela. Em 86 não seja mal para mim da Dora. Em 85 foi o Pensei de Deus e a Lado de Ferreira. Em 84 não sei. Em 83 também não. Maria Guinó, 84. O Armando Gama, 83. O José Cid em 81, 82 ou 80. 80. Depois em 81. 81, Carlos Pai, o playback. 82. Foi a coisa. Então não sabes nem é que foi em 82. Foi, foi a coisa. Olha, sabia. Ainda hei de decorar todos. Está quase. Os festivais todos, desde 64 até 2011. Pronto. Em 2011 fui eu. Diz lá porque é que foi um Lusitana. Olha, escolhi esta música porque eu. Por causa do programa da Antena Wide. Também, também. Não era, nem tinhas lembrado disso, mas sabem. Não, não, por acaso. Continua a falar que eu vou ver quem é que está no Optimus Alive. Pá, esta hora? Não sei. Pá, mas será que consegues chegar lá no instante? Será que consegues chegar lá? Eu sei quem é que eu fiz o padre da música sobre o Optimus Alive. Ontem o Zé Pedro regressou aos concertos lá. Eu sei. Ah, sabias? Ah, então eu agora tenho agora não. Já viste agora não? Não, eu não sei. É uma. Diz lá. É uma categoria. Fala que aqui não se ouve. Não esqueças, estás no meu estúdio hoje, as condições são mais fraquinhas. Ah, estava a dizer. Posso contar? Posso contar o quê? Quem é que ela beijou? Não sei. Ninguém, mano. Beijou outro ninguém, mano. Diz lá, vá. Esta era melhor. É, por si. É só lange. É Solange. É. Ei. Diz lá, Lusitana. Pronto. Uma das razões, não era, mas passou a ser, foi o programa da Antena Web. Por acaso não me lembro. Sintoniza-te. Mas não foi sinceramente por outro motivo. Mas não é de 99 esta música. Para, é de 91. Não interessa. Mas eu. Mas acho que é assim. Eu era muito pequeno quando ouvi essa música. E a Dulce Pontes era uma cantora que não era conhecida, não é? Foi a partir do festival. Foi festival, até. Assim, na altura em que ainda se conseguia lançar nomes através do festival, mas... Então e agora não se lança? Lanço, mas caem logo a seguir. Quer dizer, por acaso houve um que não foi bem assim. Os Flor de Lis não foram assim, não. Todas as ruas do amor. Os Flor de Lis. Serás meu e eu serei tua. Os Flor de Lis. Não me Mas já agora, se algum dia nos estiver a ouvir, vai daqui um abraço. Quem? Os meus Flores de Lis. Também já foram entrevistados anteriormente. Por isso mesmo é que eu te mando um abraço. Não sei se nos estão a ouvir ou não. Como é que chamava com isto? É a Daniela Varela. O que é que eu disse? E eu falei com o... Exatamente. E eu falei com o Pedro Marques, não estou em erro. Pronto. E então, eras novo na altura e não se lançava o nome da perdida do festival. Sim, e assim, era o festival... Queres uma cassete? Está bem. O festival... Ah, que gira. Sim. Que gira. O festival era totalmente diferente do que agora, não havia aquela... Não havia o fogo artifício? Não sei explicar, é assim, era um ambiente diferente. Não havia as cambalhotas? Era um ambiente... E havia a orquestra? Era um ambiente muito mais sério, muito mais... É assim, era mesmo um festival, não era... E era de canção, pois, não era de espetáculo. Pois, agora está a me lembrar do Henrique Feist. Esse é mestre. É. E participou este ano. Foi ele, meu irmão? Foi ele. Não, ele cantou e o irmão compôs. Não, mas agora por falar em festival é que eu não lembrei, porque ele foi muito festivaleiro, foi. Mas para outros festivais, não para a Eurovisão. Então quais foram os outros? Eu digo que tem nove. Não, tu dizes que ele foi muito, muito festivaleiro. O Henrique Faz foi muito festivaleiro. Ah, para outros festivais, para lá, a férias. Ah, sim. E musicais, e... dobragem para, de vozes para os originais de lá, as vozes dos filmes da Disney e tudo. E para o Cabelo, olha, as vozes do Passo Tudo também. E nunca mais acabas de ficar a Lusitana. Ah, pronto. E assim, eu lembro quando eu estava deitado no meu colchãozinho que tinha à beira da televisão. Faz lembrar a minha infância, mas mesmo muito pequenino. Eu ainda vivia, ainda era na altura em que eu vivia no pré-fabricado. Já foi em 1942. É, não foi em 91. O que é que eu disse? Foi no ano em que eu saí do pré-fabricado. Pois. E é isso. E pronto, me faz lembrar realmente esses meus tempos de criança, aliás, de criança e muito criança. E da minha irmã, que já com 9 anos já cantava aquilo, não é? Minha irmã com 9 anos já cantava quando a música saiu do festival. Quando ela a conheceu, ela cantava de vez em quando, não é? Pronto, lá em casa, para brincadeira, assim, cantava. Pronto. E olha, foi assim. 9 nomes, com 10 anos. Pronto, e eu lembro perfeitamente disso. Lembro perfeitamente desse... Não me lembro do dia em que ela ganhou, quer dizer, tenho uma vaga memória do dia em que ela ganhou. Mas, acima de tudo, é mesmo... Aliás, é o tema que vamos dizer que vamos ouvir é a versão original, gravada na altura. Não é ao vivo, mas é a versão da altura. Pronto. E é esse o motivo. Faz lembrar a minha adolescência. O para-fabricado melhor estive. O para-fabricado. E posso dizer isto. E o meu 22781-4965. Como? 22781-4965. Não. Não havia 2 ou L. Ah, para não. Era 02. É isso. Nem era 02. Era 081. Pois. Sim, mas na altura o 02 era indicativo do Porto para quem estava fora do Porto. Mas era 781-4965. Lembro-me perfeitamente disso. Porque eu tive que aprender o número de casa quando era pequeno, não é? Não posso fazer acontecer alguma coisa, como é que eu liguei para casa? Muito bem. Sabe uma coisa, sabe uma coisa que eu me lembro quando era... Peraí... Ainda não acabei. Sabe uma coisa que eu me lembro quando era pequenino? Quando eu ligava, pegava no telefone, punha-me a ligar para números que inventava na altura. Olha, está por aí a minha mãe. Fazia isso? Sim, fazia. Ah, e depois eu montei que liguei para a minha mãe, já não sei o que estava, estava a mais um bocado. E eu liguei, a minha irmã, vai lá ligar. Eu vou ligar para onde? Liguei para lá, eu peguei e liguei. E pronto. E a minha mãe, também está no Laré. E eu, Laré, onde é que isso é? Só em medo, já vi. Não estou a falar a sério. Não, só em medo, na altura. Ah, na altura. É sério. Inventava números, ah, a minha mãe está aí. E às vezes que eu ia lá em casa, que era melhor. Mas pronto, como estava? Se ligasse para alguns que eu conheço, não respondiam logo. Se tu és filho da curta, a tua mãe está aqui, tá? Está comigo na cama. Vamos ouvir. Não vamos ouvir? Vamos, vamos. Ah, deixa tu, é a música tua. Ah, dá-me um bocado de falar alguma coisa que eu não estou a querer. Não. Ah, bem. Vamos ouvir Lusitana Paixão, música de Dulce Viadutos. Ah não, Dulce Pontes. Dulce Pontes. Vamos ouvi-la então com o tema... Sabes que eu por acaso... Sabes que eu por acaso tenho uma mania muito estranha. Sabes que eu faço a minha playlist, não é? Quando estou a fazer os programas e de vez em quando... Mudo os nomes, não vou dizer aqui nomes nenhums, como é lógico, mas de vez em quando dá-me para mudar nomes de artistas, sei lá. Não, eu posso dizer um, vou dizer um, que me perdoa André Sardé, mas eu, ontem, não, já há algum tempo. Este é apenas um dos exemplos. Eu, em vez de colocar Roubo-te um beijo, tinha colocado Roubo-te um queijo e coisas do género. E depois de vez em quando tinha que parar, porque claro, já estava a me rir, não é? Imagina o que é, tu imagina que tens que correr na letra do ecrã, mesmo estás a andar para um nome, muito calmamente, e agora vamos ouvir Roubo-te um beijo, e aparece lá queijo, e pronto, e eu ontem estava lá, pronto, ontem especialmente, na edição do Hora Zero, demos especialmente para fazer brincadeiras dessas. Mas, porque és a ceguinho! Deu-me, por exemplo, dizer que íamos ouvir As Amarguras, quando tu foste embora para nunca mais voltar. Muito bem. Pronto. Vamos embora. Vamos lá embora, então. Lusitana Paixão, de Dulce Pontes. Adormecer com a dor. Fado. Então eu vou te ensinar umas coisas. As cinco quinas simbolizam os cinco reis mouros, derrotados por Dom Afonso Henriques na Batalha de Ourique. Os cinco pontos brancos representam as cinco chagas de Cristo. Os sete castelos simbolizam as localidades fortificadas que Dom Afonso Henriques conquistou aos mouros. A esfera armilar representa o mundo que os navegadores portugueses descobriram nos séculos XV e XVI e os povos com quem trocaram ideias e comércio. O verde simboliza a esperança, o vermelho simboliza a coragem e o sangue dos portugueses mortos em combate. Ah, que giro. Estava aqui um pau à minha frente e eu descobri que era a bandeira de Portugal e vi umas letras por trás. E já que tu apresentaste a Lusitana Paixão, porque é como comecei a rir sozinho ao bocado, falaste em Lusitano e pela primeira vez tivemos aqui uma explicação da bandeira nacional. Sabes que por acaso também digo que a esfera era uma recordação do Figo, o verde era o Sporting, o vermelho era o Benfica, o Porto não interessa para o caso. Chorando se foi um dia acho difícil. Quanto muito, epá, as cinco quinas. Ouvintes, podia ser... querem verificar aqui o Zé Seguinho ficar chateado? tu disseste ao bocado que. Lembra-te dos tempos de criança, não era? Sim. Com Lusitana Paixão? Sim. Lembra-te dos tempos de menino? Sim. Lembro-me de uma aldeia perdida na beira da terra onde vim nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho. Não é assim? Ainda bem que não é assim. Não, mas essa música do R.V. Vilar é muito... É bonita, é sério, eu gosto dessa música. É espanhol? Não, é francesa. Chama-se... Je suis de Hong Kong, à tous les télions. O que é que eu tenho a dizer? Esquece-me. Ah, a seguir ao som, como é que é? E outra coisa que eu tinha a dizer. Estou um bocado em off. Sabes dizer. Como é que tens a dizer? Sou. Por isso é sinal que está. É sinal que isto está tudo bem. Disseste uma coisa assim. Soube o bom som da rádio. Ah, sim. É sinal que está tudo bem. Mas não era sinal. Sou não sei o quê. Disseste não sei o quê e. E fizeste lembrar uma música do Eminem. So you can suck my dick if you don't like. E a tradução é um bocado. Mas é que a frase que disseste era exatamente so you can suck my dick. Deixa-me lembrar essa música. Está bem. Agora vai falando tu que eu estou aqui a descobrir. Então eu falo. Eu falo e não me calo. Eu falo como um badalo. Não digo nada, mas não me calo. A minha resposta... Osta. Vou dar uma notícia. Exato. A Lady Gaga, Stefano já não anota a tua irmã. Sim. Olha bem muito. Tem a obsessão doentia com o peso. Está aqui notícia. É chamada doente e obcecada num livro que promete revelar tudo sobre o percurso meteórico que a tua irmã teve até o sucesso mundial. Uau. O jornalista Ian Alperin diz... Uau. Passou mais de um ano a estudar Lady Gaga. Uau. E realça num livro que está prestes a lançar o abuso de drogas. Uau. A dieta pobre. Uau. E a luta contra o lupus. Isso é o quê? É uma doença hereditária, não sei. E mais. Então. E mais. Uau. O jornalista garante que a constante mudança de imagem se tornou uma obsessão doentia para a cantora. Uau. O ano passado, na sequência da morte de uma tia, a cantora foi diagnosticada com lúpus, uma doença potencialmente letal. Então. Uau. A condição é muito pior do que o Gaga deixa transparecer. Será que isto é tudo verdade? Em relação ao consumo de drogas, e apesar da tua irmã não negar que já consumiu cocaína, o cenário descrito pelo jornalista não é otimista. Ela começou a consumir muito nova. Os amigos dela dizem que ela já experimentou tudo o que possa existir. Fim de citação. Palavra Uau. Do Senhor. Uau. Não é essa, é graças a Deus. Entre os... Graças a Deus, né? 40 e não sei quantos festivais, vencedores de festivais que eu podia escolher. Quais festivais já houve? Até 47? 40, é. 48. Se não houve nenhuma pausa, 74. Houve. Né? Em 2001. Ou 2002. 2002. Porquê que não houve? Por causa da fase anterior? Não, Portugal não foi apurado em 2001. Não foi apurado? Eu explico. Acho que... Eu sei, essa regra durou pouco tempo, mas acho eu. Mas os últimos três não classificados... Não havia meios finais na altura. Tá não. Os últimos três classificados não iam à Eurovisão. Em 2002 não houve festival. Fiquei a saber agora. É? Deixa-me sonhar. Tens que ouvir, só tens mais que uma ouvir. Vez. Mas isso não foi a festival. Diz? O Deixa-me Sonhar Só Mais Uma Vez. Não... E em 2004 também não houve. Em 2005 também não. Em 2005 houve. Não houve, não. Os representantes foram escolhidos por uma comissão. Ah, pois foi. E em 2004 também. Foi através da Operação Triunfo. E tenho a impressão que em 2003 a Rita Guerra não foi ao festival. Foi. Foi, foi. Com o Deixa-me Sonhar. Foi. Foi. Não, não, ah, é que giro. Em anos recentes não houve festival e eu não tinha essa ideia. Pois? É porque... Não, é porque... Bom, entre os 44, talvez, festivais... É, 40 e poucos. Bem, então, se não houve nestes 3 anos, 2002, 2004, 2005... É 45. Não, era 48, 45. Entre os 45 vezes o Festival da Canção, eu podia escolher aqui qualquer um, mas vou-me rebordar aos meus tempos. Não, não vou nada. 1993, quem é que ganhou? Anabela! Então vou até, Anabela, eu vou-te fazer uma questão. Não. E tu vais responder. Porquê é que tu achas que... Diz, defendes a ideia que os cantores com menores de 18 anos também deviam participar, como acontecia anteriormente? É óbvio, não é? Não. Basta ver a questão da Anabela. A Anabela é um exemplo entre 10 milhões e 500 mil pessoas. A Anabela, não é só a Anabela, agora também está a escapar o nome de uma francesa também que... Oh, antes que me esqueça, sabes quem é que vai aqui perto dos nossos casos, estúdios e essa coisa toda? Quem é que vai cantar? A Irina Malhoa. A quem? Não é a Irina que ela chama? Índia. Índia Malhoa! Ah! Ah! E eu olho, eu sei que vai ficar tudo com quem quando souber. Foi logo, quando eu soube isso ontem. Anteontem, tem que ver, tem que ver. Se calhar já foi, mas sabe? Pois, é um festival que é aqui da Francesinha. E é, olha, é hoje. É hoje que é amanhã, neste caso. O quê? O Zé Malhoa, a Ana Malhoa e a Inê Malhoa? É sábado? É. Eu não sabia. Aqui em Barreiro, Viva da Lusa. Sim, é toda manhã. Não é nada, é um cada dia. Sei que. Não, então... É um cada noite, não é? Então... Não é um cada noite. Ai, então... vamos já pesquisar sobre não esse é... Até porque... Vá, escreve... faz como eu, não parem para. Escreve aí. Quais é que são os concertos agendados para a festa da francesinha.com.br.ar.pt.txt? Não é festa da francesinha, é festival da francesinha. É a mesma coisa. Foi por isso. É, festa da francesinha, 6,5€, 7,5€, logo que mais as bebidas são 1,30€. Ah, é, percebi não. As francesinhas são 6,5€ e as bebidas são 1,30€. Já começou primeiro as bebidas são 1,30€? Sim. E quanto é que custa a francinha? Não ouvi. 10,5€ ou 7€. Até o que é que tem as bebidas? As bebidas e as... Que certo é o festival da francinha, é o festival do comércio. Aquilo não é mais barato. Com Kim Barreiros, Marcos, Banda Lusa, Banda Regis, José Malhou, Ana Malhou e Ainda Malhou. Mano, dois dias. É, entre hoje e amanhã, de certeza, mas... A maior parte deve ser amanhã até. As bandas já que vêm ser para hoje, não sei o que é assim, aquilo... Ah, tem aqui. José Malhou, Ana Malhou e Ainda Malhou... Domingo, 10 de julho. Vês? Eu disse. Amanhã, hoje, exatamente. Amanhã. Depois, hoje amanhã. Sábado à noite é Banda Lusa. E esta hora, daqui a um bocado, vai começar a Banda Regis. Conheces? Não. 10:30, Banda Regis. Kim Barreiros foi ontem. Anteontem. Anteontem, banda. Quinta-feira à noite. Que giro. Amanhã à noite. Por acaso vou estar em Lessa, senão... Quando vier, ainda vou ver ainda em Malhoa para te dizer como era. Gravas uma entrevista com ela? Não. Oh, que pena. Posso nem chegar a tempo. Bom restaurante que ainda nem sei onde é, mas faz conta. Mas olha, eu vou tentar ir lá. Tá bem. Entre 45 vencedores de festivais da canção... Não, vou reformular a frase. Entre 45 músicas que vai ser o festival da canção, porque houve artistas repetidos... Pois não. De... Agora não me recordo nenhum. Ah não, de Simone Oliveira, não é? E o... Carlos Mendes. António Calcário. António Calcário, Carlos Mendes. Então continuo a explicar lá aos 8 anos. Sim, Carlos Mendes, é do 800. Não é isso, Carlos Mendes. Diz lá o... É assim, Agora também estamos aqui a faltar o exemplo de uma cantora francesa que também participou quando 6 anos. Isso não é RTP. Pois não. Não é Portugal. Né? Mas eu acho que sim, porque há de facto talentos. Adora. Não sejas mau para mim. Ela também depois eu voltarei 2 anos depois. Mas, pois é. Lady Ivana, ela. Muito se conversa aqui neste canal de televisão. Que não é para as bandas de novo. Não. Não quero ser. Continua. Pronto, não, mas eu acho que se devia. Acho que devia porque, no fundo, é assim, menores de 18 anos, ou melhor, impedir-se que pessoas de 16 a 17 anos participem no festival é, no fundo, fechar portas a potenciais grandes cantores. Mas está sempre aquela coisa de só maiores de idade é que depois há o risco de ir para o estrangeiro e não pode ser um jovem qualquer. Não, mas repara, mas na Eurovisão creio que ainda se pode. Na Eurovisão creio que ainda se pode participar, pelo menos não se pode, já se pode. E caso tenha deixado de se poder é um retrocesso. Mas dizia que se pode, de facto, pelo menos que se podia viajar, podia-se representar os países na Eurovisão. Muito bem. E daí Portugal, e a França também que já apresentou uma cantora, enfim. Peraí, quantos anos é que tinha a Céline Dion? Céline Dion. Essa já tinha 20 anos. Pronto, já tinha 20 anos. Não sei. Então nasci em 78, não foi? Pois foi. Esse grande ano, no dia 18 de maio, a grande revolução. Bom, porquê é que eu escolhi a Anabella? Porque, primeiro, gosto muito, eu sempre gostei muito da sua voz. Achei desde miúda que a rapariga... Achaste desde miúda? Sim. Desde miúda que a rapariga tem uma projeção, uma coisa fora do normal. Depois, é um exemplo daquilo que eu acho que não se deve fazer. Regime de exclusividade. Ela desde 94, ou sei lá, por aí. Ela ganhou o festival em 93, que até foi no mesmo ano. Ou 94. Até o ano passado, a Anabella só se viu onde? Lá a férias. Mais nada. Pouco mais. Uhum. Guardou-o ali durante estes 16, 17 anos. Pronto, é tudo meu. Não é para mais ninguém. E andou ali meio escondida, só para ir lá a férias e acompanhada. Ia. E num dia, não sabia dar. No ano passado! Lembrou-se de lançar o álbum Nós, mais uma vez repleto de originais, como convém hoje em dia, só com versões de músicas antigas. E foi através desse CD que eu conheci aquela música. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir. Já nem sei tocar. E depois fiz uma versão que até toquei no Storyteller e tudo, e a rapariga ficou marcada por causa disso. Por isso escolhi a Anabella. Mas que ela já foi expulsa daqui a um bocadinho, já não faz parte do Castelo à Féria? Já não foi expulsa. Ela é que deve ter saído para seguir para fazer a carreira. Ah, mas sabes que ela lançou outros discos, mesmo depois de 94? Então, olha, ela lançou Reencontros com o Carlos Guilherme em 2006. Ela lançou o Primeiras Águas em 96. Ela lançou o Aeter, acho que é assim que se diz, em 99. Ela continua a cantar. Foi o que eu disse. Ela ainda tem aí alguns álbuns. Se não estou em erro, 1, 2, 3. Ela tem uns 6 álbuns. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir, à espera de um abraço, à espera de um espaço. Vamos ouvir a Anabella. Mas que linda donzela. A música é melodia. Chama-se cidade, cidade até ser dia. Yeah. estou ali a ver a câmara. Beijinho, mamá, beijinho, papá, você gosta muito de vocês. Pronto, é. E trabalhar, você não tem nada que fazer. É, obrigadinho ao senhor apresentador, é obrigadinho. Eu vejo o seu programa todos os dias. Eu também. Ai, não, tu é que devias dizer isso. Pois, eu vejo o seu programa todos os dias na rádio. Obrigado, obrigado. Quer que seja? Quer pedir um disco? E, eu ouço todos os dias nos jornais também. Quer pedir um disco? Queria. Então digam lá com lei. Queria pedir a mulata do Jorge Fernando. E é para dedicar a quem? É para dedicar ao Jorge Fernando. É para dedicar ao grupo, à coisa. É, e para dedicar também ao seu locutor e a todo o auditório da antena, da Antena Leve. Que agora também está, agora está mais pesada com a Antena Web, mas está. Assim, Antena Web. Web. É, exatamente. Com U, não é? U com Web. Não, é com W, meu senhor. W, com V. Então devia ser a Antena Web. Não, Web porque não lê-se Web. Ah, aí dois Vs lê-se U. Está bem. Mais alguma coisa, senhor ouvinte? Não, é só isso. É só isso. Muito obrigado. Boa noite pelo seu telefonema. Está bom? Sim, obrigado. Saúde para si e para os seus. Até à igualmente, próxima. Igualmente. Vamos ligar agora a outro ouvinte. Boa noite. Com quem estou a falar? Está a ser muito boa noite. Então sim, estou a perceber mal. É, agora consegue melhor? Estou sim. Boa noite. Com quem estou a falar? Está a falar com o coisa da China. O coisa da China, foi o que me disse. Exatamente, foi. Então diga-me lá, porque é que ninguém quer escolher uma música? Quer falar sobre algum assunto? Eu tinha uma música, queria. Diga lá qual é a música. Era a mulata do Jorge Fernando. Essa já foi escolhida anteriormente, pode quer escolher a mesma? Sim, queria escolher a mesma. Porquê? Gosta de ser copião, senhor? Eu gosto, eu sou como muito bem, é a sua profissão, o Zé Plágio? Sim, você é o Zé Plágio, é o Zé Plágio que está a ligar, com voz disfarçada. Não, esta é uma personagem original. Eu sou uma original minha. Muito bem. Então faz desculpa para o engano. Então diga lá, o coisa China. Queria... De cara a quem? O Zé Plágio, meu irmão. O Zé Plágio é seu irmão. Essa mesmo. Confessou, muito bem. Pronto, é isso. E é mais quem? E é, já agora, porque não, ao resto dos plagiadores todos, porque não, não é? Mas tem algum em mente? Quer dizer o nome de algum? Está algum demente? Eu sou pastor demente, sabe? Não foi isso que eu perguntei, caro ouvinte. Então, se tem algum em mente, é em mente. É em mente? Estamos a ser mentiroso. Caro ouvinte, muito obrigado. Até à próxima. Noite, A chamada foi abaixo. Vamos ligar agora ao outro. Boa noite, caro ouvinte. Com quem falo? Estou sim, muito boa noite. Ah, é uma ouvinta. Eu sou mais um moço cêntrico. Já tenho 66 anos. Ah, foi o que eu disse. Exatamente. Como está? Passou bem? Passei bem, obrigadinho. E o tempo está... Como de onde nos fala, por favor? Eu falo de Albergaria Velha. Albergaria Velha. Como está o tempo por aí? Está sol? Está chuva? Sol não deverá achar essa hora, não é verdade? Está algumas chuvinhas, Está uma chuvinha. Olha, aqui dentro não sobe, felizmente. aqui dentro também não, sabe? Estou aqui no meu barriguito e no meu barraco não sobe também. Então estou a falar com quem? Estou a falar com a Irmelinda... coisa... Irmelinda Duarte? Não, era para saudar a Fuca. Uma boa cantora, não acha, cara Irmelinda? Sim. E até qual é o seu apelido, a sua graça? Exatamente, precisamente esse, Irmelinda Graça. Irmelinda Graça, ora acertei, topo. Exatamente. Diga lá que música quer escutar no programa de hoje. Ora, queria tocar uma música que quase que nunca passou e que era a mulata do Jorge Fernando. Ah, sim, coincidência. Sabe que essa música foi pedida pelos dois ouvintes anteriores. Quer repetir a escolha? Não estava a ouvir o Fecas, ainda bem que fazes assim, não estava a ouvir. Ah, puxou o autocolismo, minha senhora. Não, porque ainda vou lá voltar para fazer mais umas coisas. E tem autocolismo em casa? Tenho. Tem? Tenho. Tenho de certeza. Tenho. Sabe que é o autocolismo, minha senhora? Sim, é aquelas coisas que a gente tem. Tem duas coisas que depois por um sai água quente e por outro sai água fria, não é? Então explica-me lá, não é nada disso, mas faz conta. Lavou as mãos? Sim. Eu tenho aí uma pia daqui que está um bocado fundo, aquela uma coisa chata do caraças, mas pronto. E lavei lá as mãos. Mas... Muito bem, dona Irmelinda Graça. Voltando à música, quero dedicar a alguém. Olha, era para dedicar. Para dedicar aos meus filhinhos, aos meus netinhos. E ao meu marido, que eu já não tenho. E pronto, sim, olha, é assim a vida. Só que uma pessoa viveu assim a vida muito triste, sabe? Então, e podes explicar porque é que escolheu a música ou não há um motivo especial? Posso dizer, escolhi a música porque, assim, quando era mais, digamos... Mais que atraia, na verdade. É, exatamente. Pode dizer assim, eu comecei a entrar na internet, está a ver? A Albergaria Velha tem acesso à internet? Quer dizer, é assim... Ou não vivi em Albergaria Velha? É assim, na verdade, isto é Albergaria Nova, mas como já tenho 65 anos, passou a ser velha. Ah, muito bem. Pronto, então é assim. esta, eu quando comecei na internet, eu entrei num grupo daqueles que você fala com outras pessoas e também tem para lá. Pronto, enfim. Para lá, são os chamados chats, minha senhora. São 17, isso é. Não são 17, não, são 16. Mas, chats. Mas isso é outra coisa. São, é outra coisa. Esse 17 não é. Como é que se diz? Aquela coisa que a gente faz quando vai à casa de banho, caralho. Como é que é? Quando vai à casa de banho? Esse 7, o 7, o 7, o chute, como é que é aquela coisa? Pronto, é em inglês. Aqueles americanos ou caralho. O chute? É pontapé, também não sei. Pronto, mas como eu estava a dizer? Pois. Mas estava a dizer, então entendo lá e tal. E eles uma vez enviaram uma música, aquelas de cassetes de vídeo que se põe no rádio. Prontos, e então elas. Os cassetes de vídeo não se colocam no rádio, minha senhora. Mas é uma parecida, o senhor percebeu, é daquelas que têm fita. Que a gente percebi perfeitamente, dona Melinda, continua. Arrola o pescoço e depois aquilo é fixe, engraçado, porque cola-se tudo ao pescoço. Era mais difícil uma vez, sabe? Mas pronto, mas como eu estava a dizer. Essa música e tal, pronto, e eu escolhi porque eu gostei, eu não conhecia o senhor, quer dizer... E as cassetes, eram 19? Não, eram 300 e tal, assim, eu sei que era de um guitarreiro. Portanto, eram cassetes de áudio, minha senhora, é isso que está a tentar referir. Exatamente, precisamente isso. Cassetes de áudio. Sim, mas não era de pôr no vídeo, mas de pôr no rádio mesmo. É, pois. Portanto, isso nós podemos entender. Pronto, então, assim, essa música, ela... Pode fazer favor, colocar o rádio um pouco mais baixo, está a fazer interferência. Ah, está bem. Só um bocadinho. Enquanto o nosso ouvinte, claramente, não terá compreendido o que eu quis dizer. Não, está bem melhor agora? Ah, muito obrigado, minha senhora. Posso continuar? Pronto, então sabia dizer que pronto, essa música do... Pronto, eu sabia que ela era guitarreiro. Da Amélia. Da Amália, desculpa. Amália Rodrigues, minha senhora. Exatamente, Amália Rodrigues. Ela já é... faleceu, infelizmente, a 6 de outubro de 1999. Pois, exatamente, pois já vai há muitos anos. Já vai há 12 anos, minha senhora. Está a fazer contas, muito bem. Sei que onde é na escola. Há escolas em Albergaria Nova, a velha. Quer dizer, na Nova havia, mas depois esta população envelheceu, ela ficou velha e fecharam. Não é preciso, pois, exatamente. Continua. Pronto, percebem que é o rebanho aprende línguas, não é? Pois, claro, o guitarrista... Não vale a pena ter matemática, pronto. Guitarrista da Amélia. Exatamente, pronto. Guitarreiro. Ele era guitarreiro. Então, guitarreiro, exatamente. Então, pronto, mas era, não sei, olha, canta umas musiquinhas engraçadas. Eu gostei muito de uma que era a mulata da mesta dança. Então escolhi a mulata, pronto, para ouvirmos. Então quero dedicar a todas as mulatas que existem? Sim, já agora, porque pode conhece ser. Alguma? Por acaso, quer dizer, mulata, não sei se era mulata, mas se ambas conheço uma, conheço. Conhece? Então vai dedicar essa música também à mulata. Posso dedicar essa música à mulata, posso dedicar essa música ao Jorge Fernando, posso dedicar essa música também ao José Carlos Ribeiro. Ao Papa. Também pode ser. Uhum. Pode ser também a uma dentista que me arranja uma placa. Uhum. Nem esqueçam de dizer que eu tenho 66 anos. E pronto, se era assim, para dedicar essa música então. Agora digam lá, o que vai fazer amanhã para o almoço? Amanhã para o almoço vou fazer... ressóis de carne à la congeladora. Muito bom. Por acaso não é muito do meu agrado, mas haverá muita gente que dirá muito bom. Vai almoçar sozinha ou vai... Não, vem cá o meu filhinho, o Dó Paulo. Uhum. Vem de Albergaria Nova, portanto. Não, ele vem de lá mais de cima. Ah. Para os lados de Vila Real, não é? Não. É, sim. É ali para aqueles lados. É bem ali para quem vem de Vila Formoso, chega de amigo, vira para a guarda e tem Vila Real. Pronto. Não é bem... Pois, está bem, compreendi, minha senhora. E então, pronto, então é assim, pronto, é... Ainda sabe qual é a música? Sim, é mulata. Muito bem, de quem? Do Jorge Fernando. Muito bem, muito obrigado pela sua presença, mais alguma coisa? Não, para já não, obrigadinha. Então pronto, continuação do bom fim de semana para si e ao seu. Igualmente, olha, e cumprimentos à sua família e a todos os doutores da antena. Obrigado. Coisa. Muito obrigado. Web, minha senhora, sim, web. Web, antena web. Muito obrigado, minha senhora, passe bem. Já. Iremos então ouvir a pedido dos três últimos ouvintes, Jorge Fernando e mulata. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança de ter você. Venho de Angola, lá das bandas de Luanda, trouxe um feitiço para afastar o mal olhado. Trouxe no corpo a magia quando dança, e na lembrança as saudades do passado. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho esperança, você não vê. Mulata, dá-me esta dança, que eu tenho.

encontram logo, é fácil. Na terceira rotunda, não vira para lado nenhum, não vira para a direita, não vira para a esquerda. Vai para a terceira saída, encontra depois antes da curva e chega a ter uma gasolina, Piódon. Pronto, sim senhor, muito bem. É fazer uma visita a Piódon? Faça. Faça uma visita, que eu tenho aqui o churrasco à sua espera. Ô oh, mulher! Já tiraste outra vez do sítio? Hã? Está bem. Pronto. A senhora Melinho de Vieira, que música é que gostaria de ouvir? Não é aí! Ah, Esparta. Ó, oh, senhor Couto, espere um bocadinho. Quando a mulher tem que estar aqui. Está bem, está bem, tens de começar a aprender. Tens de começar a aprender. Deixa começar a ajudar. Estamos a tua mãe. Que ela... Diga lá, seu locutor. Qual é o seu nome? Que já me esqueci. Também já me esqueci. A gente chega a ver e não começa assim, não é verdade? Exatamente. A gente chega a uma certa idade, já não se lembra. Então qual é que é a música que gostaria de ouvir? Música? Que música? Ah, não quero ouvir música nenhuma. Ah, é uma música. Sim, eu já nem sei para onde é que estou a fone. É que é caralho, eu vou-lhe explicar. Tivemos aqui um churrasco à maneira. Você um dia, quando vier a Piódon, você vai experimentar aqui o churrasco. Isto é uma categoria. Não encontra disto mais grande nenhum no país inteiro, é? Que eu aprendi a fazer lá em France. E então trouxe para cá. Mãe, ninguém sabe fazer como eu. E então eu estava ali a arrumar as coisas com a minha mulher. Mas é que aquela coisa que anda ali não consegue arrumar. Pois tem aqui um filho, o meu João, que só sabe jogar aquelas coisas das consolas, você sabe o que é? Ah, sei. Só sabe jogar essa porcaria. E depois ficou cada vez mais pequeno e anda com aquilo um para um lá para o outro. A gente vai, até lhe vou contar. A gente vai ao restaurante, lá sai. O senhor empregado chega, o que é que deseja? Eu digo a minha comida, a minha mulher diz a comida dele, e ele está ali, e depois nunca sabe o que é que é. Nem comem, nem nada, nem dormem. Só que agora estão de férias, sabe? Só querem jogatana. Sempre um pouco a vergonha. No meu tempo, e se calhar no seu tempo também não havia nada. Não havia nada. E então eu estava ali. Ele não está! Eu estava ali a ajeitar com a minha esposa, só que eles não sabem certas coisas, partem tudo. Este caraças aqui não sai do sofá, mas agora já foi ajeitar. Mas eles são uns dois muito parados, vou ter que me chatear. Ora, diga lá, o que estávamos a falar? A música para o seu pedido musical. Ah, isto é o programa dos pedidos, não é? Exatamente. Ah, bom. Ora, eu lá em France. Fiz o churrasco num sítio, não sei se você conhece France. Sim. Já esteve lá em France? Já. Lá em França, eu estive num... Ah, em França nunca estive. Ah, nunca esteve em França? France já, naquela localidade que fica perto de Lisboa. É a mesma coisa, senhor. Ah, vejo que fosse aquela localidade que fica perto de Lisboa, para quem vai para Santarém. Virem a Brantes, sai à esquerda e está em Lisboa, neste caso está em France. Mas não é... Não conheço esse France. Ah, pois nem eu, mas já ouvi dizer que é muito bom. Mas aí também já lá estive, mas não me recordo. Então, lá na França, eu fiz o meu churrasco num sítio chamado Dourdan. Conhece o senhor locutor? Por acaso conheço. Conhece Dourdan? Conheço da televisão, da rádio, mas conheço. Bom, sabe quem nasceu em Dourdan? Não sei. Sei eu, e a música que vamos ouvir é dele. Porque sabe o seu amigo Zé Plágio? Sim. É o filho dele, mas o cantor. Ah, é? Nasceu em La France. Ah. Porque parece que o seu amigo Zé Plágio esteve lá muitos anos. Pois teve. Até pronto. Ele nasceu enquanto o pai estava lá, pelos jeitos. Pois. Por jeito a conversa foi assim. Olha, você dê-me um momento. Já está tudo arrumado. Tu podes vir para aqui, mas não vem jogar. E então a gente estava lá e conheceu-os. Conheceu o Zé Plágio, Maria Plágia. E depois o plagiozinho. Mas o plagiozinho, por acaso, até agora não teve nos plágios. Que a gente sabe, não é? E então a gente vai para já, é o que se sabe, não é? É o que eu ouço dizer. O que o Pubinho diz é o que eu sei aqui. Já sabe que aqui em Piódon a gente não sabe muita coisa. Sabe o que o Pubinho diz, exatamente, aqui à nossa volta. E então, o Miquel Carreira vai cantar a próxima música. Porque eu ouvi antes do intervalo que o outro locutor que esteve a falar não anunciou nada. Mas eu anunciei, quer dizer, quando voltamos disso. Não anunciou nada o intervalo, mas antes do intervalo tinha uma música que era tchim-tchim, que era dança, não era? Sim. Dança. Sim. E então eu lembrei-me do Baila para mim. Mas você acha que eu canto bem? Baila para mim. Baila para mim. Canto bem, não canto? Sim. Minha mulher diz que sim, também. Canta muito bem. Minha mulher diz que eu canto muito bem, quando estou calado. Pois, partilhamos a opinião. Ah, então ainda bem, pronto. Ao menos concordamos todos. Oi, Zilda! O senhor locutor da rádio está a dizer que concorda contigo. Hã? Está a dizer que concorda contigo, que o canto bem quando estou calado. Pois é, meu filho, pois é. Pois é, ela está a dizer pois é. Pronto. Também é uma boa música. Qual? Pois é. Exatamente. Não conheço o senhor. Mete aí na rádio, então. Então meto. É um de um grupo chamado Clã. Clã. Clã. Sim, sim. Não conheço. Eu sabe que aqui a gente só conhece os franceses e os ao mesmo tempo. Você já ouviu falar no Charles Aznavour? Já. Era o que se dançavam lá nas danceterias francesas, lá em Bordeaux e nos arredores. A gente dançava isso. Uhum. E Joe Dassin, mais para o Romantique. Eu por acaso, Joe de Maçã não. Eu era mais. Não era Joe de Maçã, é Joe Dassin. Ah, sim, já me lembro. Joe Dassin. E o Aznavour e Edith Piaf. Edith Piaf também sabia coisas antigas. Ah, sim, sim. Agora, Clan é francês, claro, também Clan. Não, Clan não, é francês. Isso é o pudim. Doudan, Clan. Isso, Clan nasceu em Doudan também. Não, isso é o pudim Clan. Pudim Clan. Pronto. Este é um grupo. E então eu lembrei-me de uma melodia que me faz ter boas vibrações. Você sabe o que é isso? Ter boas, como os Beach Boys. Good Vibrations. Sim, good sim. Vibrations. Há uns aparelhos que se compram para essas boas vibrações. Sim. Pronto. E eu sei essa melodia e faz-me despertar. E sabe, eu danço aqui com a minha Isilda. Danço aqui com a minha Isilda e é uma, faz animar a coisa. E um jovem assim com música que não, é, não considero muito má, eu não sei. A gente não sabe tudo. A gente, cada um tem a sua opinião. E lá em França também dizia a mesma coisa. E então eu gosto do rapaz. E ele nasceu lá na minha terra. E como ele nasceu lá, ele na terra onde eu vivi, que eu não nasci lá. Já contei que estive lá a trabalhar. Já. E então foi 3 de abril de 86. Que eu lembro que tinha comprado umas galinhas no dia anterior. Espera aí, a dois francos cada uma. Já agora, Irmelindo Vieira, o senhor não foi aquele cantor que trouxe inúmeras músicas para Portugal, de França, onde esteve, e depois disse que eram suas? Não sei. Eu não canto. Eu só canto bem quando estou calado, é o que a minha mulher diz. Ah, exato. Não, então, eu não tenho essas coisas de LPs e discos editados. Não, porque houve alguém... Constou-me que houve alguém um dia que trouxe muita música de França, onde lá esteve também, enfim... Não, na minha terra era só Joe Dassin, Charles Aznavour e Piaf. Ah, pronto. Era o que sabia. Na altura, esse rapazinho, o Miquel, era coitadinho, era pequenino, não cantava. Pois. Quando eu vim para cá, ele já tinha uns 5 ou 6 anos. Que eu vim cá há 20 anos. Já estou a fazer 20 anos aqui em Quiodon. Uhum. E então a gente de vez em quando vai lá à França, a Doudan, vai visitar as galinhas. Sim, senhor. Agora já são 4 ou 5 geração. Pois. Mas sabe que aquilo está muito mal, meu senhor, um doutor. Eu vou lhe contar. Aquilo está muito abandonado. Estava em Portugal, na França está pior. É. As andeias abandonadas. Eu lembro do Rondon. Oh, não era só na Páscoa nem nas férias. Era uma alegria. Via os miúdos a correr pelos campos. Não havia essa porcaria. Tu não deixaste a consola, ó João! Não havia essas coisas com consola. Os miúdos a correr, divertir-se. Depois juntávamos com os mais velhos à noite. Fazíamos coisas bonitas. O churrasco era bom. Uhum. E então no dia 2 de abril de 86 eu comprei galinhas a 2 francos. Nunca mais me esquece. E no dia a seguir nasceu o Miquel. O Zé Pelágio foi lá avisar-nos. Ah. A ver? Agora que vale, se calhar acho que foi o Zé Pelágio que trouxe músicas de França para Portugal e disse que eram dele. Pois isso não sei. Desde que viemos para cá e nunca mais falei com o homem. Será que foi ele? Pois não sei. E então pronto, essa música é exitosa. Você não pergunta quem é que eu quero dedicar? Tenho a certeza que me vai dizer. Então não vou deixar de perguntar, porque tenho a certeza que me vai dizer, não é? Então não digo. Também só ia dedicar à minha mulher à Isilda e pronto. Ah é? E não vai dizer? E a todos os habitantes de Dourton. E não vai dedicar a mais... Também não são muitos, né? E não vai dedicar a mais ninguém? Agora já não são muitos, não. Eu não, acho que não. Pronto, está bem. Gosto muito do seu programa, ouço todos os dias. Não precisa só dar uma vez por semana, ouço todos os dias. Obrigadinho. Está bem? Hoje dá uma música, não é? É, e um dia vem cá, vamos já culminar, você vem a Piódon. Pergunta para um Irmelindo Vieira. É? Uhum. Pergunta para um Irmelindo Vieira. Se não souberem quem é, diga o Irmelindo do Bate-Pau. Ah, tá bem. Escreva aí o senhor Irmelindo Bate-Pau. Quando chegar a Piódon, já sabe, já toda a gente sabe quem é, de certeza. Ok. Tá bem? Ok. Pronto, muito obrigado. Que eu vou me ter com a minha mulher, que é uma coitadinha, está precisando de ajuda. Tudo bem. Olá, música. Tá, boa noite, saudinha. Boa noite. Thank you. de volta. Entretanto, íamos atender mais um ouvinte, mas não estava já na tagadinha. Depois íamos atender outro, mas também já não nos apeteceu. Pois. Pronto. Acabou-se o dinheiro para as chamadas. Pois foi. Pois. Foi um bocado isso. É por aí. É mais por aí. Falaste do Zé Pelágio e ouvimos a música do filho. Eu, esta semana, na segunda-feira, houve um Tobolha que escreveu lá para a rádio e mandou parabéns pelos 8 anos. 8 meses mesmo, não foi? Foi. O Zé Pelágio foi lá agradecer. Claro. Pronto. O que é que eu me comecei a rir sozinho na segunda tarde? Ao almoço, lá no trabalho, estava a falar das músicas e das pessoas que não têm noção do plágio. E depois, alguém que estava... Alguém. A tua amiga da Beira Rio. Estava a falar da Beira Mar. Estava a falar... Sabes que o Beira Mar está em Asco, com o estádio. Andam em problemas com o estádio, não sei o quê. Isto para não falar de Leiria. Já soubeste o que aconteceu com Leiria. Já. Não vai jogar no estádio. Mas não disseram onde é que vão jogar. Onde é que achas que vai ser? Vai ser ali no Baldio qualquer. O Feirense vem jogar para Gaia. Ah, é? O campo está em obras, vão jogar no estádio em Pedroso. Sabias? Não, quer dizer, agora sei. Os jogos em casa vão ser os primeiros. Talvez até o jogo com o Porto, que é na quinta jornada, vai ser em Gaia. Estádio Jorge Sampaio em Pedroso. Eu gostava de ver, era um Feirense. Porquê? Por causa dos nomes. Forense agora ia cheio de lance e vamos voltar à primeira. Já caiu outra vez, né? Nas realidades. E então a tua amiga da Beira Mar disse: ah, o não sei quem ainda se compreende. Agora o Zé Pelágio. E saiu. Ela na conversa disse: agora o Zé Pelágio é assim e assim. E depois parou a frase a meio e disse: Zé Pelágio, como tu dizes. E continuam a dizer, já nem sabe o nome dele também, é Zé Plágio. E eu achei piada, foi a primeira vez que eu vi isso, dizer nós dois. Alguém ia falar comigo e ia falar do Zé Plágio. Mas sou ele mesmo, não foi pensado, sou ele na conversa. É, bem. Tenho que ficar sem saudades. Vá lá que eu vou tocar aqui uma música. Ficar sem, tenho saudades dela. Tenho mesmo saudades. Saudade, outra vez. Saudade, pela 19ª vez a ser o programa. Saudade, eu tenho saudades de Beira Mar. Não me ouvi mais com Beira Mar, não sei nada com casa de banho, senão saias neira. Fala lá da tua terceira e última escolha desta 41ª emissão, não tinha dito. Emissão número 41 do dia 9 de julho de 2011. Sabes que hoje, dia 8, é um dia também significante para mim. Faz hoje 2 anos que eu tive os meus últimos momentos tão belos, tão bonitos. Com a Catraia. E agora? Ah! Bates palmas? Sim. Não, sim. Nem, pronto. Vou tocar uma música. Olha, sabes uma coisa mentira? Uma vez não ter assistido a um concurso na RTP Memória, em que era palavras começadas. Acho que era por aliás, primeiro, era aquele jogo do stop, do começa a dizer letra e depois diz stop. Foi no último a sair? Não. Foi na RTP Memória. Ah, na memória. Era algo do estilo, eu dizia A, ah, e depois a pessoa dizia stop, e aquilo tinha parado na letra N. A pessoa dizia lá, nunca, e ela sim, tipo uma palavra certa. Nada, sim, ninguém, sim, ninho, sim, sem banana, mesmo com o ninho. Já não me recordo qual é que era. E depois, isso até passou nos tutorinhos primeiros, depois era com V. Ver, não sei o que, valeu, sim, vibrador, não! Não me lembro. É, achei uma piada. Canta aí, Sneaky. We love, we love. Pronto, We Love, música de Sneaky Sound System. Sabes que eu acho que eu gosto muito de Sneaky Sound System porque é daqueles nomes que não é falado constantemente, mas tem boa música. Tem boa batida, tem boa vibe, como se costuma dizer, não é? Tem uma boa onda. Olha, tu conheces alguma Joana Gama da rádio? Joana Gama? Não, está logo. Está bem. Pois has-me explicar em off. O quê? O que é? É o nome de uma locutora que estava ali na televisão. Ah! Eu nunca a tinha conhecido, mas achei piada a rapariga. Sim. Joana Gama, está bem. Vou-lhe telefonar. Pronto. E então é isso. Então é isso. Ah, Pronto, assim, escolhi esta música We Love, Sneaky Sound System. Primeiro porque também é bom ouvirmos de vez em quando uma musiquinha mais recente, não é? Isto é mesmo recente. Foi lançado no mês passado. Aqui. É mesmo recente. E depois porque realmente é um bocado a prova de que ainda se faz música boa na atualidade. Isso está-me a fazer lembrar aquela emissão do... Others than... I know. Não, do... Que eu escolhi o I Need a Doctor. Que teve que ir a banda lá fora, não foi? Sim. I'm about to lose my mind. You've been gone for... Olha, passei na quinta-feira. Não agora, não. Pois foi. Nem ouvi. Pronto, estou a lembrar, foi a Anita Doctor e foram outras duas recentes. Bem, então. Pronto, mas uma delas foi a Ana Alejandro, também da... É, da Lady, da tua irmã. Pois. Da Lady minha irmã. Stefani Germanov, pá. Por que é que tu me passas a chamar Carlos Bonaparte, pá? Vá lá, que não sei se me chamar Carlota, sei lá. Olha! Stefani Germanov, pá. Zé Carlota. Tá bem. Enfim. Sim, e depois? Sneaky. Pronto, o Sneaky Sound System escolhi o We Love mesmo por isto. Ah, porque assim, fazem sabes que o Sneaky Sound System e esta We Love faz lembrar uma coisa que eu já não senti há muito tempo. O quê? É eu ouvir uma música recente, acabadinha de sair, e pensar, quando ela passar de moda, eu vou ter saudades disto. Ah, mas nunca pode nunca passar de moda para ti. Podes ouvir quando te acontecer. Exato, mas não é isso. Mas agora ainda não foi lançado o álbum que tem essa música. Pois não. Acho que só vai ser lançado em setembro. Agosto. Diz aqui agosto. Pois não sei. Podes estar mal aqui. Eles estavam. From Air to Anywhere. E esta música foi. O single foi lançado em 27 de maio de 2011. We Love. Começou numa rádio australiana, num programa de rádio australiana chamada The Killian Jackie O Show. E depois há outra coisa também. Diz lá. Que é. São só dois. Escolhi esta música porquê? Porque. Também para fazer um bocadinho alusão à Antena Web. À Antena Best. Porque esta é uma das músicas que nós passamos lá. De vez em quando passa lá. É um nome que não é muito falado nas rádios portuguesas. Não é muito falado. Apesar de cantar em inglês, terem um ritmo muito habituado. Aliás, terem um ritmo que nós estamos muito habituados a ouvir e cantarem bem. Ou seja. São australianos. Ou seja, vale a pena ouvir a Antena Best porque vão ouvir muita coisa nova. Recente. Aquilo que algumas rádios portuguesas também passam, mas muito mais do que isso. Tal como os outros dois canais, é outro nível, outra categoria. Exatamente. Sabias que são australianos? Eu sabia. Sneaky Sound System. E são só dois membros. Bom, está aqui. Black Angus e Connie Mitchell. Connie é cantadora. Isso eu já não sabia quantos é que eles eram, nem quem é que era, mas... Lançaram até agora dois álbuns de estúdio chamados Sneaky Sound System e dois. Olha, por acaso, disso também não sabia. 2006, 2008 e agora 2001. Sem lançar, já tiveram nomeados e ganharam vários prémios. Quer dizer, aqui em Portugal não são conhecidos. Se calhar porque não são espampanantes, porque não andam despidos, porque não aparecem na MTV. Quer dizer, o que é? Andam despidos? Não, eu vi depois a música, vou falar. Ah, porque ela anda despido? Não. Está tudo? Está tudo. Então vamos às coisas. Bom, então. Sneaky Sound System com faixa número 915 do seu terceiro álbum que ainda não saiu, por isso é que eu estou a inventar o número da música. Pum pum pum pum vela, pum pum pum pum vela, pum pum pum pum vela, pum pum pum pum vela. dois, três. Teste de som. Ei. Vocês estão aí a ouvir ao fundo? Sim. Olha, que canal é que queres ver? Vamos fechar, agora mandas tu. Hoje a prioridade foi tua. Põe a... Olha, está a dar este o meu anjo. Está a dar o sangue em laços. Ah, põe aquele canal que dá música. Último episódio do quê? Irmãos e irmãs. Dá música? A VH1? Pode ser. Ah, bem. Atlético Paranaense apresenta Renato Gaúcho. Gaúcho? Olha, está a dar um concerto. Ah, meu. Eu conheço isto de um lado. É um piano. É um órgão. Ah, não é isso. É música. E agora que há uma música chamada O Show Tem Que Continuar, não é nada? A copiada dos Queens ou uma segunda órgão, não é? Mas quem é que é? Não sei. Ouvi ontem na rádio. Então. Quem é esse aí? Caralho, seja, não estou a reconhecer a melodia. Estou-me a recordar disto de algum lado. Portugueses? Sim. Chutes? Não. Não, é que eu também não sei, mas com a cara do... Já é antigo, acho que é memória. Rapazeiras de rock ou os Iris? Serão os Iris? São, parecem que são os Iris, mas não. O estilo de música é mais a Iris, é? Bem, quanto ao homem começa a cantar, eu vou trazer uma resposta dentro do mesmo estilo musical que eu convém. De um grupo, um avalio com as minhas charadas e perguntas aqui aos SM. O grupo já é britânico. São dois. Música eletrónica. Chamam-se Tom Rowlands e Ed Simons. Formaram-se em Manchester há 20 anos, em 1991. No mesmo ano e na mesma cidade em que o Ryan Giggs começou a jogar no United. E o Beckham também. O Beckham foi no ano seguinte, 92. Não vais falar nisso? Não foi em 92? Não, foi em 91. 92? Eu acho que tu disseste 92. 91. Mas o Ryan Giggs é mais velho que o Beckham, acho eu. Ele teve desde 91. Começaram como aquelas atuações de abertura, um coisa secundário de grupos como Prodigy, Fatboy Slim e The Crystal Method. Foram uns grandes pioneiros no Big Beat Electronic Dance, o grande beat da dança eletrónica. Aquela música de 8 beats, estás a manjar a cena. Então, os seus discos até agora foram, por exemplo, Surrender, Come With Us, Push The Button, We Are The Night Further. Não? Ainda não. O que é que eu posso dizer mais? São... Push The Button. Estou a enfiar isso a algum lado. Nos nomes são muito irmãos. No nome do grupo. E tem muita química entre eles. É isso. Então os Chemical Brothers. Bem, eles nunca mais safam e eu vou-te meter aqui uma música para tu ouvires sim com atenção. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! O que é espetáculo? Não diria que não era deles. Já sei quem é o grupo que está na televisão. Qual é? Pareceu agora o que eu me chamo. Não estou a dizer. Está no que tem mais alto. Yo, yo! Ah, meu. Ah, é aqui. As coisas estão aprendes comigo. Sabias que esta melodia foi retirada de uma música de 1984 do grupo Rockmaster Scott and the Dynamic Tree? Sabes, tu por acaso deste uma grande ideia. O quê? Essa música, este domingo já não, mas essa música um dia posso trazê-la para o programa um contra o outro. Já ouviste falar, ainda não? Já me disseste. Ainda não ouvi o programa. Só vais trazer este domingo? Pois, por isso é que eu nunca ouvi. The roof is on fire. O telhado está a arder. Fazem lá aquela música. The roof is on fire. We don't need no need. Não lembras? Lembro perfeitamente. Burn, mother. Burn. E porquê é que eu fui buscar esta melodia? Primeiro porque vamos ouvir A Boy, A Girl dos Chemical Brothers, retirada do álbum de 1998. Nove. Então, se eu estou a dizer isso, é que é o teu ano. Ah. De 1999, Surrender. E como já repararam, este sample, esta amostra vocal, vem de A Girl, B-Boy, Superstar DJs. Here we go! A Boy, A Girl, que chegou a número 3 no UK Single Chart. UK Top 40. A sério? Em que ano? 84? Fogo. O A Boy, A Girl. Ah! Estou a falar da música dos Chemical. Sim. Ora bem, vamos lá ver se acha que tu vais conhecer a coisa. Eu vi o que eu vi logo quem era. Tururu, tu, turu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, acho que sim. Oh, que caralho! Assim vai dar publicidade, é? Pois vai dar. Este programa tem o apoio de. Ah! Ah! Genial! É lá! Só com uma nota que isto é só com duas. Isso, não, esta é sangue oculto. Ei, mas é chando antigo. Mas há uma vez este foi reino enquanto vi. Não vi só esta semana. Fiz lá uma comparação entre análise ao Festival de Alta Tejo. Uns a dizer que o concerto do GNR com a orquestra da GNR foi uma categoria. Outros a dizer que eles nunca vão juntar e se calhar nem houve ensaios entre eles. Há coisas muito estranhas. Cantam bem, não é? Para mim, principalmente espanhol. Há coisas estranhas. Eu ontem de manhã acordei e não sei porquê, estava com essa música na cabeça. Mal acordei de manhã e pus-me com essa. Que tenho para dar. E agora um dia depois há isto. Coisa estranha. E não sei porque é que me fui lembrar do Sangoku. Bom, A Boy, A Girl, e então de 1999, vamos passar isto. Foi retirado o álbum Surrender, porquê? Se é de 99, estamos a falar de quê? Só música, na verdade, não era? Dava muito na MTV. Quando eu via mais isto era na MTV. Era mais na MTV. E lembro. Ah, porque é que eu comecei a rir? Porque eu já ia dizer, comecei a rir porque não fazia ideia que tu ias dizer isso do estar despidos ou despidos ou vestidos. Porque quando eu vi o vídeo do. Como é que chama? Sneaky no Sound System. A primeira coisa que eu pensei foi, se o caso Bonaparte soubesse de como é o vídeo, de certeza que não escolhi essa música. Porque o vídeo é muito com cenas muito explícitas de homem com mulher e coisas, e movimentos assim, coisas. Só que eles fazem isso em sombra. O que parece uma coisa. E depois quando dão luz, vem que, por exemplo, um está a ajeitar o rádio e o outro está a ajeitar, ou ela está a ajeitar não sei o quê. O que parecia que estavam um por cima do outro a mexerem-se e ele está a fazer flexões e ela está deitada na praia a ajeitar a toalha. Faz assim os efeitos. Como está tudo escuro, parece uma coisa. Onde está a câmara. Mas depois quando dão luz, vem o que é que realmente eles estão a fazer. E passam o vídeo assim. Põe a Torre Eiffel à beira de dois pepinos ou o quê, a fazer de conta que é. Eles passam. Duas mãos a pegar numa vela, assim, é muito engraçado o vídeo. Pelo menos é diferente dos outros. Ah, tá, isso não nos conheciam bem assim em Portugal, os Sneaky Sound System. Mas não, nunca ouvi aqui em Portugal, fora de falar-se nisso. Pronto, era. A moto. Foda-se. Como é que chama esta? Não lembro. Não sei. Cantava esta música. O microfone espanhol não está a dar, ele está a cantar para o peito. Está bem. Vamos, portanto, fazer o que vais recordar o Só Música MTV daqui e pronto, lá está a adolescência. E na altura que cada música que saía, cada single saía, e mergulhada e deixa cá ver. E eu gostava muito dos caras. Lembra-se daquela música? And now there seems to be light to let forever be. Ah, lembro. Gostava dessa também. Mas preferi trazer. Por causa dessa não gostava. Preferi trazer o Apple e o Eagle, porquê? Porque ainda falta um motivo. Como é que eu soube esta coisa do Roof on Fire, lá dos Rocksnacks and Mad Mass? Por causa de quadros da música. Ah. Mais uma homenagem ao programa musical de Rádio Antena Web, que quando eu na semana passada fiz sobre o festival Delta 3, os Chemical Brothers foram lá, e então eu, como passei a música dele, fui buscar o Way Boy and Girl, fui buscar informação e soube isto. É bem. Pronto, está explicado. Sim senhor, olha, gostei muito. De quê? Dessa informação. É, The Roof is on Fire. Sabes que eu acho que o... Eu tenho pena que o um contra o outro não passe para a Antena Web, não há horário, mas já é para no Canal 2. Mas eu acho que vai ser um programa muito interessante, em que mesmo eu, que já tenho muito conhecimento na área, orgulho-me disso, acho que mesmo eu vou descobrir muita coisa. Muito bem. O que vais descobrir agora é as músicas que tocaram hoje. Pois. Começamos com... Faz aqui um... De 11 pontos, Lusitana Paixão. Segunda escolha, primeira de Nuno Miguel, baseou-se em Anabela, Cidade da Terceira. Terceira escolha, a última antes do intervalo, foi Jorge Fernando e Mulata. Quarta melodia do programa 41 foi... Miguel Carreira com Baila Para Mim. Seguiu-se o Sneaky Sound System com We Love. E a melodia que vai fechar este recanto da Antena Web tem o nome de A-Boy A-Girl dos Chemical Brothers, com uma banda sonora que nos estarão a ouvir de fundo do GNR Grupo Novo Rock. Olha a tua música. Vamos fechar com a música do Carmona Park. Efetivamente, caros ouvintes, vamos efetivamente fechar este programa efetivamente com a música efetivamente que vai efetivamente encerrar, porque efetivamente só voltamos daqui a uma semana efetivamente. Efetivamente daqui a 8 dias. Não, por acaso é daqui a 6. Vai ser na quarta-feira. Ah, mas efetivamente para quem já ouvir é daqui a 7 dias, sábado 16 de julho, iremos ouvir a emissão número 42. Uma emissão muito especial. Preparem-se, vamos ter coisas bem bonitas, histórias bem com um conteúdo muito interessante para contar e ouvir. Uau! Isto promete. Produções muito conseguidas e tal, muito bom. Isto promete. Vamos viajar até o outro lado do Atlântico, mas para já despedimos-nos e então até à próxima semana. Despeito aqui dos ouvintes. Até à próxima. É isso aí, sim. Ó, Hermelinda Vieira e Hermelinda Graça e esse pessoal todo. Pronto, efetivamente vamos despedir efetivamente todos os nossos efetivos ouvintes. Pode ser? Pode ser. Então, muito só obrigado pela vossa companhia, que foi muito útil neste programa 41. Sozinho. Efetivamente. É, efetivamente. Vamos até ao rapaz e a rapariga, boy and girl, efetivamente. E vamos ouvir os irmãos da química, Chemical Brothers? Efetivamente.